Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br. Olá pessoas, estamos começando o nosso nono episódio. Hoje vamos falar sobre o que, japonês? Sobre Tumba Nakatumba Tumbatá. Exatamente. Você que é um cara um pouco mais sério, professor, você que é um homem, funcionário público do estado de São Paulo, sobre o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre os múmias. A gente vai falar sobre o Mun-Ra hoje, professor? É isso mesmo, as múmias que estão por aí. Assim como a gente fez no episódio da escravidão, ou parecido, a gente vai dividir isso aqui em vários episódios, né? Não vai dar pra gente fazer igual o escravidão, fazer um de três, dois de três e três de três, porque o Egito tem uma história aí que registrada de mais de 5 mil anos. Então, esse aqui vai se acostumando ao episódio 1 de Variável Infinita. Então vamos lá, pessoas, depois dos e-mails. E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Vamos lá então, japonês, para nossa leitura das mensagens dos ouvintes, usando como sempre o mesmo texto da vinheta, troco de nada? Não. Por que não podemos ler as mensagens dos ouvintes agora? Não, calma, nós leremos as mensagens dos ouvintes, mas não agora. Quando então? Posteriormente a este pequeno aviso. É a nossa primeira de muitas promoções que nós realizaremos se essa bagaça der certo. A gente tá muito Rádio FM, né, cara? Cara, promoção é Rádio FM. Exatamente. Tá aí, galera, nossa primeira promoção histórica. Japonês, a gente alguma vez tentou fazer alguma coisa nas coxas, como diria o outro? Não, a gente sempre se propôs a fazer essa bagaça direito. Então, se a gente fosse sortear alguma coisa pros nossos ouvintes, a gente ia procurar fazer uma parceria com quem, japonês? Seria com a mercearia do seu João? Não, lógico que não. Nós procuraríamos grandes parceiros, porque nós já ensinamos isso pro pessoal durante os episódios. Se for fazer parceria, faça com alguém mais forte do que você. Se a gente fosse sortear, assim, hipoteticamente, um livro japonês, a gente faria uma parceria com quem? Com a editora do Zé Pequeno? Claro que não. Com quem estamos fazendo uma parceria para essa primeira promoção histórica, japonês? Com a editora Record, rapaz. Exatamente, pessoas. O grupo editorial Record, através do selo Bertrand Brasil, tá oferecendo aí pros nossos ouvintes 3 lindos exemplares do livro O Faraó Negro. E aonde as pessoas ficam sabendo mais sobre o livro O Faraó Negro japonês? Eu não conheço esse livro, é um lançamento, eu não sei, nunca ouvi falar a respeito. Aonde eu fico sabendo mais sobre esse livro e seu autor? Olha, Topeira, você e os nossos ouvintes, eles podem acessar a nossa nova coluna Resenha Histórica. Como todo mundo sabe, o site foi reformulado, repaginado. O site foi reformulado, repaginado, recolunado. Certo, Topeira. E como os nossos ouvintes devem proceder para tentar ganhar um exemplar do livro? Ouvintes, procedam da seguinte forma. Acessem o nosso site, lá vai ter o banner Promoção Histórica. No post desse episódio vai ter o banner também para você acessar. Lá vai ter uma pergunta para você responder. Qual é a pergunta que a pessoa deve responder, japonês? Se você fosse um faraó, qual seria a sua grande obra que o faria ser eternamente lembrado? Hein? Lembrando que os 3 contemplados serão aqueles que derem a resposta mais criativa. É simples assim, Topeira. Então é isso aí, galera. A primeira promoção histórica, O Faraó Negro. Acessem e ganhem e respondam e sejam felizes. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Então vamos lá, japonês. Agora sim podemos? Agora sim podemos, Topeira. Então vamos lá para a leitura das mensagens dos ouvintes. Sempre com o mesmo texto da vinheta, provando que eu gravei à toa. quantas horas vai ter a leitura das mensagens dos ouvintes hoje, japonês? Deixa eu ver. O pessoal não gosta de episódio muito grande, querem com no máximo 50 minutos. Leitura de e-mails vai pegar uns 25, mais 25 de episódio, tá bom. O resumo do nosso episódio é assim: no Egito tem muita areia, um abraço. Tem muita areia, umas pirâmides. Não, na verdade, muita gente mandou mensagem pra gente nesse episódio. Galera, a gente vai tentar comprimir alguma coisa guardando a essência de cada mensagem, certo, japonês? Certíssimo. Até porque o dia que a gente não conseguir ler todas, a gente vai fazer um episódio só de leitura de e-mails e comentários. Isso sim vai ser quando a gente for profissional, né? O dia que começar a ficar chato, pra quem não gosta das mensagens dos ouvintes, por estar demasiado extenso, a gente faz um episódio só com mensagens dos ouvintes. Que tal? Perfeito. Aí a gente põe uma promoção lá dentro. E tá ótimo. Tivemos aí e-mails da Angélica Hellish, que passou o dia escutando o podcast Visão Histórica, Educação, Informação, Bom Humor, Edição Foda, tudo que ela gosta. Topeira, explica pro pessoal quem é Angélica Hellish, se for assim que se pronuncia corretamente. É, Angélica Hellish, essa dama de nome que nós não fazemos a menor ideia de como pronuncia, mande outro e-mail pra gente, Angélica, dizendo como pronuncia o seu nome. É a dona, a chefe, a líder do podcast do Masmorra Erótica japonês. Masmorra Cast. O que que é o Masmorra Cast, Topeira? Pro pessoal que não conhece, porque eu conheço e eu ouço. Angélica, tchim, na minha conta, hein? Eu diria, japonês, na minha... Eu nunca li a premissa deles, eu só ouço o podcast. Desculpa aí, gente, vou entrar no site. Eu diria que é um portal para um mundo de cinema que as pessoas não conhecem. Se você tá acostumado aí com esse cinemão Hollywood, pipoca, onde o final é sempre o cara casando com a moça, e você está interessado em um cinema um pouco mais, vamos colocar entre aspas, bom... né? Você deve ouvir o Masmorra Cast. É muito bacana. Eu gosto muito. Eu recomendo. Vamos lá. Tivemos também um e-mail da Patrícia Embalsamada, aqui da nossa cidade, Topeira, de Ribeirão Preto, São Paulo. A Patrícia disse que gostou muitíssimo do site, adora a história, é advogada por acidente. Eu fico imaginando como essa pessoa se tornou advogada por acidente, né? Sei lá, cara, imagino que ela pegou a fila errada na colação de grau, saca? Ela deu a sugestão de que a música entra muito alta. Quem sabe poderia manter o mesmo volume dos diálogos. Fora isso, adorou tudo. Ainda não ouviu todos os episódios por falta de tempo, mas promete se empenhar para tal. Abraço a todos, menos pra mim, o japonês, porque eu sou muito chato. Brincadeirinha, mano. Eu concordo, eu acho o japonês muito chato, não estou brincando. Uh-uh. E vamos tentar aí, né, japonês? É melhorar a nossa qualidade sempre mais para não ferir os ouvidos de Patrícia. A Patrícia, na verdade, ela não é Patrícia Embalsamada, ela é Patrícia Cota, porque eu chamei ela de Embalsamada porque ela se recusa a falar a idade, porque ela é uma dama. Mas ela disse que ela é mais velha do que eu. Patrícia é mais velha do que eu tenho, tipo, 19? Próxima mensagem. Mais comentários sobre o nosso episódio do Lampião, Topeira. Tivemos aí o comentário do Rafael Erickson, que se auto-intitulou a nossa grupe. Por que será? Seja lá o que isso queira dizer, né? E que fique bem claro que foi ele que se auto-intitulou. A gente vai fingir que não entende o que significa, mas segue. Tivemos a Jennifer, a qual disse que os cangaceiros só faltaram ser cafetões na nossa mão. Jennifer, só não foram porque não podiam ficar parados no mesmo lugar por muito tempo pra fazer clientela, senão era uma boa ideia pra eles, né? Tivemos também o comentário de Felipe Forte, disse que hoje em dia Lampião seria de alguma milícia carioca. Por que será que é Felipe Forte mesmo? Segundo ele, o Lampião seria militar, ficaria puto com o sistema e iria extorquir todo mundo. Você quer dizer o sistema. Sistema. Felipe Forte é o cara que fica tirando sarro do nosso podcast, né? Exatamente, tá aí, pagando na mesma moeda. Nós somos rancorosos. Toma aí. Tivemos aí também Fred Ramone, que elogiou e sugeriu para que fiquemos mais na história do Brasil. Tivemos o Rafael Jacaúna, que disse que baixou e ouviu todos os episódios do Visão Histórica. Viu, Patrícia? Tá aí um exemplo a ser seguido. E que estamos no top 5 dele. Rapadura Cast e Nerd Cast, que se cuidem. Diz também que o tempo de duração não é importante quando o ritmo e o assunto são bons. Uau! Eu fico tão feliz quanto preocupado com esse tipo de comparação. Mas tudo bem, né, cara? Que bom que estão nos comparando aos melhores, né? Tivemos também Luiz Leonardo, o qual disse que Chuck Norris o caramba, o negócio é Lampião. Ele disse que o nosso podcast está cada vez melhor e que isso é consequência das fontes históricas confiáveis. Os Highlanders, eu e o professor. Exatamente, tá lá, cara, sempre japonês e professor, principalmente japonês, né? Testemunho ocular da história. Topeira, tivemos também o comentário do Leonardo Mitocôndria, que agradeceu por termos lido o e-mail dele, que o episódio do Lampião ele ouviu certinho no iPod, não precisou comprar outro, nem ler manual, e questiona quem lê manual hoje em dia. Cara, eu leio, mas eu acho que só eu mesmo. Você lê japonês? Por incrível que pareça, ele não vai acreditar, mas eu leio. Mas se bem que iPod não tem manual, né? Cara, tem uma folhinha. Tem uma folhinha escrita, esse botão liga. É, e para mais informações, acesse. Acesse, né? www alguma coisa, sempre assim. Lembrando as pessoas aí que o Papo Lendário, podcast lá do mitografias.com.br, acabou de lançar um novo episódio. Vejam, ouçam, escutem, baixem, comentem. Na opinião do Mitocôndria, ele diz que a história brasileira é igual ao livro nacional. Independente se for bom ou não, a forma como aprendemos na escola nos faz odiá-la. Mas ouvindo aqui, em um podcast, a coisa muda de figura. Caralho, isso é um elogio, não é? Ele resumiu a nossa premissa. É, mas é isso mesmo, ele resumiu. Ele conseguiu condensar uma página de texto em uma frase. Tá de parabéns, valeu, Leonardo. O Felipe Forte complementa a ideia do Mitocôndria, Topeira, dizendo que a linguagem nos livros talvez não deva ser tão atrativa para um público em geral. Por isso, ele concorda em usar outros tipos de comunicação para suprir essa necessidade, como HQ, podcast, TV, revista, livro, rádio. Eu concordo com eles, cara. Eu acho que a história é passada pra gente de uma maneira pouco atrativa, principalmente a história do Brasil, né? Quem tem a sorte, assim como eu, de ter bons professores na escola e ter um irmão formado e, e mestre em história, né? Tem uma vantagem aí. Tivemos aí também o comentário de Samuel Varela, que disse que a edição tá excelente e que lá na região dele, lá em Crato, no Ceará, existem pessoas que conheceram Lampião pessoalmente. Será que foi a Patrícia, cara? Que é muito mais velha do que eu. Olha aí, passe contatos pra gente, Samuel. Vamos fazer uma entrevista com os amigos do Lampião. Tivemos comentário também do Fábio. Fábio? Fábio o quê? Fábio? Fábio, três interrogações. Fábio sem sobrenome. Coloquem seus nomes, sobrenomes ou apelidos e idade e cidade, por favor, pessoas. O Fábio disse que já ouviu todos os episódios, que gosta de história e que estamos levando legal os assuntos. Tivemos comentário também do Kefo, é isso, Kefo? Que nos dá os parabéns e diz que tirando a parte meio romântica que orbita neste tal de Lampião, e excetuando-se, obviamente, as diferenças de épocas, poderíamos comparar o sujeito aos traficantes atuais. O cara defendia uns e promovia umas paradas meio sociais pra conquistar a simpatia do povo e ter refúgio. No fim das contas, era bandido mesmo porque matou uma porrada de gente de graça. Mas é verdade, né, cara? Como toda organização criminosa, eles estão ali transgredindo a lei, né? E na comunidade deles, eles são até que bem vistos por alguns, né? Porque eles geram uma... Vamos dizer ali que eles geram uma proteção, né? Os traficantes, é muito controverso falar isso porque é aqui, né? Mas é a mesma coisa que os mafiosos italianos ou os cangaceiros do sertão. Sim, e como o próprio nome já diz, né? Uma organização criminosa. Tivemos comentário aí também do História Pensante. Esse já é sem vergonha, né? Não pôs o nome, fez jabá na faixa. É bem embolado, tá de parabéns, né, cara? Conseguiu um link de graça, parabéns. Nos dá os parabéns pelo site, diz que ele é muito interessante, dinâmico e com ótimo conteúdo. Tivemos também comentário do Arthur Antunes, o Ghost Turbo. Elogiou, disse que ficou sabendo do nosso podcast por indicação do Kratos lá no Pirata Cast e não sabia que existia um podcast sobre história, coisa que ele gosta muito, que nos concentramos mais no cangaço do que na história do Lampião e entende que não conseguiríamos falar tudo num único post e que ele, assim como o Orphan, iria na Maria Bonita também. A galera tá tá forte, né, cara? Me veio a imagem daquelas oficinas mecânicas antigas, tá lembrado? Tudo sujo, aquele monte de pôster de mulher. Tivemos aí também comentário do Edjan. Edjan, o quê mesmo? Parente do Fábio, né? Essa família sem sobrenome é grande, né, cara? O Edjan veio também por indicação lá do Pirata Cast, gostou e está baixando os outros episódios. tivemos comentário do Red Baron, gostou do episódio, fez uma ilustração pra gente, a qual eu gostei muito, e vai ter o link lá, ficou bem bacana. Ficou sensacional, cheio de referências ao nosso episódio aí, vejam a ilustração do Red Baron, link no post. Ele achou interessante as comparações, porque no fundo todos lutavam contra um sistema. Ele gostou da participação do Orphan, e que foi a melhor lição de moral de todas. Se for liderar um bando de cangaceiros, não perca a cabeça. As pessoas gostaram do Orphan, né, cara? Que bom. Gostaram. Gostaram, e o Orphan já comentou lá também, né? Rebateu os comentários e os elogios. É a comunidade, japonesa. Criando vida. Eu separei o comentário do Alan Daniel de Montes Claros. Esse eu tive que deixar por último. Certo. Por que, japonês? O Alan chegou chegando, cara. Chegou já, tipo, com os dois pés no peito. Chegou dando tap-dugging. Nossa, cara. O Alan não poupou esforços, nem se preocupou em perder horas da vida dele ouvindo todos os nossos episódios e comentando em praticamente todos eles. E isso quer dizer em todos eles. Sim, ele comentou em todos eles. No geral, ele disse que adora a história e que é bom ouvir a história como ela realmente aconteceu. Que vai indicar pros amigos que vão fazer vestibular este ano. Os quais, se não passarem, nós não temos nada a ver com isso. Mas a gente torce pra que eles passem, né? Nós somos bonzinhos, sim. Cara, ele sugeriu como temas Palestina, civilizações antigas na América Latina e disse que já tá viciado no Visão Histórica. Sobre nós, ele disse que o nosso sarcasmo faz ele morrer de rir. Você faz uso de sarcasmo, Topeira? Como assim? O que é sarcasmo? Ele perguntou se nós assistimos o The History Channel. Cara, eu particularmente não assisto, e a fonte de tanto conhecimento, como já foi citado aí, somos eu e o professor, né, que somos Highlander. Na verdade, eles são a fonte do History Channel também. Aquelas imagens que vocês veem lá, que parece que é uma dramatização das cenas, na verdade eles gravaram. O Alan termina dizendo, abre aspas, o melhor podcast de história do mundo. Fecha aspas. Alan, obrigado por nos escutar, comentar, sugerir e dar a chance de nos apresentarmos. Acho que esse, na verdade, é um agradecimento que deve ser geral, né, Tobeira? Porque se o pessoal não tivesse arriscado perder 40, 50 minutos da vida deles nos escutando, nós não teríamos esse feedback que a gente tem hoje e a audiência que a gente tem hoje também, né? Graças aos deuses podcasters, cara. Vem aumentando essa audiência também. Sim, cara, Ficamos felizes. Eu fico mais feliz com o aumento da participação do que com o aumento da audiência em si, né, cara? Que a participação vem aumentado numa proporção maior do que a audiência. Como a gente sempre diz, né, o podcast não acaba aqui. O assunto do podcast não acaba aqui. É pra vocês comentarem mesmo, colocar link nos comentários, falar, ó, vi um vídeo não sei aonde, tem um documentário não sei o que lá, o pessoal indica, a gente gosta mesmo, cara. Que é pra isso mesmo que a gente faz o podcast, né, cara? É pra galera pesquisar. A gente não vai falar tudo nunca. Nem que a gente pudesse, né? Nem que nós pudéssemos falar tudo num episódio só, a gente não falaria, porque a gente quer que vocês vão atrás também. Sim, e até porque é legal saber, assim, que a qualidade dos episódios, ela vem aumentando ou sendo mantida, né? Porque quem acaba avaliando a qualidade dos episódios, na verdade, são vocês que escutam e comentam, né? Seja com elogios ou com críticas. A gente fica brincando com relação às críticas aí, mas quando tiver, pode mandar também, porque a gente quer sempre fazer um episódio melhor do que o outro. Lógico, com temas aí os mais variados possíveis, mas manter a qualidade, manter o nível de informação pra vocês. Isso sim a gente se preocupa desde o primeiro episódio. Isso a gente vem sempre tentando fazer da maneira mais profissional possível. É divertido? É divertido. As brincadeiras são realmente naturais. A gente não escreve uma pauta certa tinha nem nada sobre isso. Ah, a piada vai entrar aqui, agora a gente finge a risada. Mas dá trabalho, sim. Você vai ver o que eu vou fazer na edição. Ah, não. Você não vai me pôr, tipo... Ai, filho da puta. Então, galera, e a gente vem fazendo isso, assim, nisso a gente vem investindo de maneira profissional, mesmo que o nosso equipamento importado não funcione, a gente tem que trabalhar aí com... Como é que chama essa merda mesmo? É, melhor não. Enfim, a gente vem tentando fazer de maneira bem profissional aí pra vocês. Sim, que bonito, japonês, você emocionou nossos ouvintes agora. Sim, e pra fechar com chave de ouro, eu vou dizer que no Twitter nós também tivemos o comentário do Alan, do Vaca Louca, do Jackson Kuntz, do Cálculo 22, da Angélica, que deixou comentário pra nós aí, do Quarto Sinistro, do Bruno Silva Rocha, e além destes no Twitter, nós tivemos os diversos comentários na coluna Hoje na História, coluninha muito bacana, cara. Sim, coluninha curtinha com o que aconteceu hoje na história. Esse nome não poderia ser outro, né, cara? Original. Recadinhos finais, japonês. Recadinhos finais. Diga lá, Tapeira, além do pessoal participar da promoção... Sim, além do pessoal participar da promoção. É, mais uma coisinha que eu esqueci de comentar durante o episódio do Egito, japonês, sobre a paleta de Narmer. O que, que é a paleta de Narmer, japonês? Desculpa. Eu sou o Highlander, mas eu não sou Deus, cara. Essa eu não sei. A paleta de Narmer, cara, é uma pedra, né? Pra variar, tudo que se acha no Egito é uma pedra. E que tinha inscrições falando que Narmer foi o cara que unificou o Egito. Dizem que era uma pedra usada em cerimoniais. Ou então, que era uma paleta de maquiagem. Porque antigamente os homens se maquiavam. Então fica aqui a dúvida. Entrem aí no post desse episódio e vejam aí a imagem e respondam. Narmer foi o cara que unificou o Egito, ou ele foi a primeira drag queen da história? Último recadinho rápido, temos aí agora banners do Submarino no nosso site, se você quiser comprar alguma coisa no Submarino, não precisa ser o que está anunciado no banner, você não é obrigado a comprar um livro, você pode entrar lá e comprar de repente um home theater de R$5.000. Sim. Acesse o Submarino pelos links do nosso site e compre com segurança. Nossa. Então vamos lá, japonês. Vamos lá contar mais essa história, que é uma fala sua? Quer apresentar o programa agora, pô? Cara, se você é o gerente, eu sou um funcionário, eu tenho que almejar o teu lugar, mano. Professor, meu amiguinho professor, como é que a gente conta a história do Egito, cara? Se você disse no episódio da escravidão que antes da pré-história, né, considerado a época que as pessoas não escreviam. Como é que a gente conta a história do Egito, já que eles escreviam, tipo, cavalinho, cavalinho, passarinho, sol, olho gigante e pirâmide? Como é que a pessoa interpreta isso? A gente pode dizer assim, o Egito, antigamente, ele é considerado um mistério, um grande mistério para a humanidade, né? Só no século XIX que conseguiram identificar aí como que é essa escrita do Egito, dos egípcios, né? Os hieróglifos. Sabe como descobriram? Eles inventaram. Provavelmente inventaram. Cara, aqui, esse cavalo significa amor, esse passarinho significa poder. Cavalo, passarinho, amor poderoso. Foi uma coisa muito mais legal, eles acharam chamada pedra de Roseta. O que seria pedra de Roseta? A pedra de Roseta é uma pedra, cara, uma pedra. Pedra escrita, uma pedra encontrada na cidade que chamava Roseta. Era o dicionário de hieróglifo, é isso. É um dicionário grego, hieróglifo, hieróglifo grego. Olha aí. É quase isso. Inconveniente, cara. Agora você que tá em casa, que sabe falar grego, pode pegar pedra de Roseta e traduzir qualquer hieróglifo, cara. Mas é quase isso, cara, porque é um texto, né? Na verdade não é um dicionário, mas é um texto escrito em hieróglifo, escrito em grego e em outros idiomas. Acho que é grego antigo ou outro, demótico, lá que outra língua é. Egípcio, há vários idiomas. O mesmo texto escrito em 3 idiomas diferentes. E aí... O cara pegou isso, o Chapolion. Olha o nome do cara. Parece uma piada. O Chapolion que achou. Que isso? É o episódio do Chapolin onde ele é o Napoleão, é isso? É, então ele achou essa pedra e ficou ali estudando. Logicamente não foi tão fácil assim, né? Porque os símbolos lá é bem complexo, é hierógrafos, né? Mas a partir dessa pedra ele descobriu assim a manha da escrita e a partir disso ele conseguiu decifrar toda a escrita egípcia. E só então que souberam que os egípcios escreviam nos seus monumentos, essas coisas assim. E aí é uma coisa que na história vocês consideravam, né? Pré-história os povos que não têm escrita. Então o Egito estava na história mesmo, porque eles tinham escrita. Embora hoje não seja aceita essa ideia, né? De que os povos sem escritas não tinham história, porque eles tinham história também. Mas os egípcios têm escrita dos mais antigas do mundo, né? Junto com os mesopotâmios. Foram os primeiros povos a desenvolver o sistema de escrita. Antigamente, né, cara? Principalmente os gregos e os romanos, todo mundo que não era eles era considerado selvagem e sem cultura. E sem nada, né, cara? Eles eram um povo meio egocêntrico, né? É, embora aí, no caso, os egípcios são um povo... É bem mais antigo, né, do que os gregos. Não, assim, eu disse, mas eu quis dizer assim, na história registrada, né? A época que um povo considerava o outro como bárbaro foi bem mais pra frente, né? É, não, mas os egípcios se achavam um povo melhor que os outros, né? A diferença é que eles eram. É porque isso era fato, né? Não, os povos da Mesopotâmia também eram desenvolvidos chineses, por exemplo. É que a gente acaba ficando muito preso à questão da cultura aí dos greco-romanos, né, que de onde a gente vem. Mas na época do Egito, os chineses estavam lá vivendo muito bem e a gente não sabe sobre isso. História dos egípcios, né? Sabe sobre a história dos egípcios, porque os gregos estudaram, depois os romanos e toda a Europa e tal, tá pertinho. Mas dos chineses a gente não sabe, por exemplo, eles viviam nessa época. E eles também desenvolveram o sistema de escrita, né? Mas é porque não acharam a pedra de Roseta dos chineses, né, cara? Eles também escrevem em hieróglifo. É, também. Eles escrevem um sistema... tem vários sistemas de escrita chineses, né? O mais antigo, o mais complicado, é meio parecido com a sistemática, né? Era a fonte Wing Jing, é um símbolo... Né? Eu não sei como chama, não, mas o... É assim, que o que é o egípcio, né? Um símbolo é uma palavra, né? O nosso um símbolo, que são as letras, corresponde ao som, né? Da palavra. E eles não, cada símbolo é uma palavra, então eles têm mais de 1000 símbolos pra escrever. E a gente usa 20 e poucos aí, 26, escreve qualquer coisa. O japonês, que é um psicólogo gabaritado, um cara estudado, qualificado, que você sabe falar Libras, né, japonês? Eu sei. Eu não sei falar, na verdade. Eu sei fazer os gestos de Libras. Exatamente. É, eu quero saber como ele falava Libras. Não, sim, é. Pra quem não sabe Libras, explica aí, japonês. A linguagem brasileira de sinais, é isso, né? Exatamente. Pra falar com os surdos. Tem também a ver 1 milhão de sinais, né, cara? Cara, tem 1 bilhão de sinais, tem, quando junta um sinal com outro, já muda todo o sentido. A maneira de se formar uma frase também é completamente diferente do que a gente usa, por isso que é considerado uma outra língua. Então, é essa questão que eu queria colocar, assim. A maneira de se comunicar, de formar um pensamento é completamente diferente, né? Sim. Então, por isso que eu acho que é tão complicado a gente entender com precisão o que eram os hieróglifos e o que eles estavam querendo dizer, né? É verdade, mas o professor estava falando justamente com relação, assim, à China, né? Ele tá fazendo essa distinção aí. Na verdade, não distinção, tá fazendo uma ponte entre o Egito e a China, que os dois também eram desenvolvidos. Mas eu, cara, eu prefiro a história do Egito, né? Porque tem todo aquele mistério por trás, né? Do desenvolvimento dos caras e tal. A China, tipo, é a China, cara. É, isso aí tem uma explicação, cara, que tem uma rivalidade histórica entre a China e os japoneses, né? Mas a China é uma cultura também que... fizeram a mulher da China, tem todas as coisas da China que a gente não conhece muito, assim. É, tipo, e do Egito... os produtos vagabundo, é da China, cara. Exatamente. Cara, você tem que deixar os seus valores pessoais de lado pra gravar esse programa japonês, senão não vai dar. Desculpa, pessoal, desculpa. Eu vou ser mais ético e moral. Organizando um pouco a história do Egito. Há muito, muito, muito tempo atrás, caso as pessoas que estejam ouvindo não saibam, existiam dois Egitos, né, professor? O Baixo e o Alto Egito. Cada um era uma nação diferente, né? Suas tribos tinham costumes diferentes e religiões diferentes e deuses diferentes e valores diferentes. E só é considerado, assim, o início da história do Antigo Egito é considerado quando o rei Narmer, belo nome, quando o rei Narmer unificou o Baixo e o Alto Egito. Foi aí que começou a época das dinastias e o Império Antigo, que é considerado o começo da história do Antigo Egito, certo? É isso aí. É engraçado a gente ver, né? Porque isso aí que você colocou, muitas vezes o pessoal esquece, né? Tem alguns historiadores hoje pesquisam aí. É a ideia dos faraós negros, né? Porque o Egito fica na África, né? Mas isso é bom lembrar, porque a gente já comentou em outro episódio, né? O Egito fica onde mesmo, professor? Fica na África. E lembrando, a África, mais uma vez, para os nossos ouvintes, a África não é um país, a África é um continente. Existem povos aí que vão até lá ao centro da África, que é o centro do Rio Nilo, chamado Alto Egito. E é chamado de núbios, eles não eram egípcios. Então o Egito é pode dizer assim, o Baixo Egito, lá perto da nascente, perto da foz do rio, onde nasce no Mediterrâneo, é os egípcios. E pra cima, no Alto Egito, né, que o Rio Nilo tem várias cachoeiras, então tinha uma dificuldade pra chegar, navegar por essas, uma área pra outra, né? Então essa parte aí chamada Alto Egito, que é lá na nascente do Rio Nilo, é os núbios, né, que fez essa unificação que você falou aí. Então na verdade eram dois povos, os núbios e pode dizer assim, os egípcios. E aí se unificaram, virou tudo o Egito. É, só localizando as pessoas, né, que a gente não falou das datas, essa unificação do Egito feita pelo rei Narmer aconteceu entre 3200 e 3150 antes de Cristo, né, cara? Então é muito, muito, muito tempo atrás, assim, incrível é o fato deles terem essa história registrada e alguém achar, né? É, o muito fácil, assim, muito fácil não, mas... Depois que decifraram os hieróglifos, uma fonte importante da história, assim, é mesmo os faraós, né? A gente vai falar depois aí, mas as tumbas dos faraós, os monumentos, que cada faraó fazia sua marca, né? Deixava seus monumentos, o escrito que ele fez e tal. Cada faraó queria falar que fez mais do que fez mesmo, né? Como se fosse uma propaganda do governo. Era propaganda do governo, né? Só que o faraó não era considerado bem um governante, né? Na época. Ele era considerado um deus mesmo. Existia a figura do Grão Vizir, né? Que era o... Sei lá, o que a gente pode traçar de paralelo hoje? Esse seria uma espécie de primeiro-ministro, né? O cara que não é o líder, mas é ele que administra, né? Agora, tem uma coisa complicada que dificulta um pouco ainda. Às vezes você vai ouvir aqui eu falar o nome de um faraó e você vai falar, porra, nunca ouvi falar desse faraó, né, cara? Ou então as datas não vão coincidir com o que você que tá em casa ouvindo conhece. É que cada faraó tinha uns 30 nomes diferentes, né, cara? Tinha o nome de Horus, tinha o nome, sei lá, padrão dele, nome vulgar, depois teve o nome em grego, e esse nome em grego foi atualizado depois pra ser dito em português, em inglês, então, talvez tenha alguma discrepância aí, né, com o que você conhece, mas a gente tá falando a mesma coisa. Mesmo porque até as pessoas, esse rei Narmer que fundou, né, vamos dizer assim, o Egito, logo depois dele veio o Nemes. Eu falei Nemes? Falou. É Menes. É parecido. Você já avisou as pessoas que os nomes vão corresponder ao que elas conhecem, cara? Então não tem problema. Não, mas aí é porque eu falei errado mesmo. É Narmer e Menes, que não se sabe exatamente, né, cara, se eles eram ou não a mesma pessoa. Porque diz lá que pelos escritos, diz que o Narmer foi o cara que unificou e o Menes foi o cara que governou o Egito unificado. E não tem como você saber se um é filho do outro ou se eles eram a mesma pessoa. A probabilidade maior é que o Menes seja o filho do Narmer, porque ninguém vivia, né? 70, 80, 90 anos naquela época. Mas é interessante você colocar essa questão do nome, aí da pronúncia, né? Mesmo nome. Porque até a pronúncia é meio arbitrária, porque isso pega mais ou menos como o símbolo dos hieróglifos. É um símbolo, né? Então, por exemplo, o símbolo do faraó podia ser lá, né, uma girafa, um elefante, um sol, um desenho qualquer, com algum símbolo do poder, lá o cajado, sei lá, alguma coisa assim. E o nome do faraó é um símbolo. Como que sabe como que falava o nome dele? Não tem muito, assim, uma coisa meio arbitrária, não tem uma pronúncia padrão para cada símbolo. Então os nomes deles foram dados por quem estudou eles, os gregos, os outros povos, escreveram o nome deles e é colocado. Por isso que tem essa confusão, às vezes. É difícil saber o nome, às vezes, tentando saber se o cara é ele, se ele é outra pessoa. Você falou aí da Pedra de Roseta, tem também a Pedra de Palermo, né? Que é onde o Manetón, que foi um historiador egípcio, ele deixou registrado uma lista extensa, assim, acho que da primeira até a quinta dinastia, que é um período de tempo muito grande, ele deixou registrado o nome de todos os reis, o tempo que eles reinaram e o que cada um deles fez, né? Tipo, cobrança de impostos, guerras, monumentos construídos. Mas assim, essa pedra, eu vou colocar aí depois o link no post pra vocês verem os símbolos que tem desenhado nela. E eu desafio qualquer um que esteja ouvindo aí, que não seja egiptólogo, a dizer o que significa, né, cara? Porque você diria, professor, olha só, estou te entrevistando. Você diria de que... De frente com topeira. Você diria, professor, que o trabalho do historiador na história do Egito é muito mais de dedução do que qualquer outra coisa? Cara, eu acho que é invenção. Por esses nomes que você colocou aí, ó. O cara que decifrou a pedra de Palermo chama Manetón. O cara que decifrou a pedra de Roseta chamava Chapoleon. Deve ser invenção, cara. Esse Manetón a gente pode traçar assim, pode colocar ele lado a lado com o Heródoto da Grécia, né, cara? Porque ele dava umas inventadas bonitas, tipo assim, o faraó tal governou durante 70 anos. Sabe? Que jeito, né, cara? Eu falo assim, isso aumentava um pouquinho, né? Mas é um pouco assim, dedução, como você colocou aí, muitas vezes o trabalho do historiador aí nessa questão do Egito, mas de outros povos também, qualquer povo, é um pouco de tentar criar uma hipótese e vai tentar ver nas fontes, né, no que ele achou, se é verdade. Então ele cria lá, o faraó tal, governou tal época. Aí ele procura relatos em algum outro documento, algum papiro antigo, falando que o faraó tal estava governando aquela época. E assim vai tentando comprovar as teses, você cria uma hipótese e vai comprovar. Que chama dedução. É, então. É muito dedução, mas essas deduções muitas vezes têm que ser preenchidas para ser aceitas por alguma comprovação empírica, que é chamada assim, né? Achar alguma coisa que corresponde àquilo. É uma pesquisa científica, né? Não tô falando que os caras chegam lá, acham uma pedra e falam, essa pedra aqui significa que tal coisa. Então, mas se é dedução e dedução é um negócio subjetivo, qual a diferença de dedução pra invenção? Mas é isso mesmo. A ideia de que a dedução tem que ser a diferença, só que tem que ser achar uma prova na prática. O monumento, uma tumba do faraó, nas tumbas eles tinham lá falando mais ou menos a época, quem era o faraó antes, depois, E assim vai montando um quebra-cabeça pra comprovar que aquela ideia é verdade. Muitas coisas que eles falavam é que se o Magneton colocava foram relativizadas pelos historiadores porque viram, pelas fontes, pelos estudos, que não era bem assim, que aumentavam um pouco as coisas, né? Então aí ficou... É a prova, no caso é a pesquisa, que vai achar os arqueólogos, que vão comprovar as ideias que os caras inventam, né? Japonês, qual é a etimologia da palavra faraó? Eu quero a colocação em uma frase, por favor. Eu vou colocar numa frase. O Faraó Negro é um ótimo livro. É, você pode repetir, por favor? Não, mas a palavra... A palavra faraó, na verdade, durante, sei lá, milênios, ela nunca foi sequer pronunciada no Egito, né, cara? Não era um termo que os egípcios usavam pra falar assim do seu rei. Falar assim, ah, lá vai o nosso grande faraó. Essa palavra, ela surgiu, na verdade, na Bíblia, né? A Bíblia é um livro aí que tem uma tiragem grande, então ela ficou popular. Mas é verdade, cara. A palavra faraó, ela tem um significado assim meio de templo ou casa de poder, um negócio assim, eu não sei direito, isso carece de pesquisa, você que está ouvindo, você quer acreditar, pesquisa a respeito. Eu não tava rindo disso, eu tava rindo do comentário de a Bíblia que tem a maior tiragem, foi bacana. Ah, sim, era. A Bíblia é um livro que desde sempre teve uma tiragem grande, então acabou popularizando esse nome, né, tanto que hoje até mesmo os egípcios falam, mas assim, na época não era um termo usado pra falar do rei deles, o rei era o rei, ou Deus e pronto. Os faraós é interessante ver do faraó, porque a gente, às vezes tenta ficar comparando com o rei hoje, né? Um governo hoje e tal. Não tinha nada a ver, né? O faraó era tipo um deus mesmo, assim. Tem um filme que eu não lembro o nome, então não vou falar, não. É Indiana Jones. Que mostra... Não, não tem nada a ver. É um filme... A Múmia. Não. Ou é um filme bom? O faraó era, assim... É uma personalidade que ninguém tinha acesso a ele, né? Ele ficava lá isolado. Ele tinha a ideia da construção, aí a gente pode falar das pirâmides, né? Quando o faraó morria... Existia toda uma ideia de que ele ia voltar à vida depois. E construía-se grandes monumentos, não só as pirâmides, mas outros túmulos, né? É, tem o chamado Vale dos Reis, que são construções enormes. Às vezes é escavadas na montanha, galerias. O cara ficava 20, 30 anos fazendo a obra só pra colocar o faraó quando ele morria lá, né? É, os egípcios, eles têm uma relação com a morte muito diferente do que a gente conhece aqui na nossa cultura ocidental, né, cara? Não é a mesma coisa assim de você morre e, sei lá, o seu espírito vai pro céu e coisa que não vem ao caso discutir aqui, mas eles acreditavam que o faraó continuava, o espírito dele continuava vivo ali na sua tumba depois da morte. Tanto que, né, antes das pirâmides, existia os túmulos eram chamados de mastabas. Tinha a parte de cima, era tipo um lugar pro sacerdote, pra família ir ali fazer as suas orações pro morto. E tinha a parte de baixo, que era onde ficava a câmara mortuária mesmo, onde ficava o corpo, que era uma parte gigante. E tinha, tipo assim, pia pro cara lavar a mão, sabe? E os caras colocavam coisas lá dentro, comida, bebida... É, muitas dessas tumbas acabaram sendo, assim, violadas ao longo dos séculos, né? Porque ele também ficava fortunas, falava assim, relíquias dele, as coroas, joias... É tudo que, assim, entre aspas, ele ia precisar na vida dele após a morte, né? É. Inclusive as coisas de valor. A ideia da própria múmia, né? Que a gente falou do começo aí. A múmia era o corpo do faraó, ficava lá porque eles achavam também que ia ser um momento, tipo, um juízo final, assim, mal comparando... Que o espírito ia voltar e ele ia ter que achar o corpo pra voltar, senão ele ficava vagando aí pela terra. Então eles guardavam a múmia, na verdade o corpo do faraó guardado. Alguns nobres também eram mumificados, né? Só que os filhos dos faraós, às vezes alguém da família assim, não é, pobre não é mumificado. Senão ia ter milhares de múmias, né? É, porque fazer o processo de mumificação é uma tecnologia assim, acho só hoje assim dá pra reproduzir. Porque eles conservavam o corpo que estão lá, tem corpo dos faraós de 4 mil anos que não tá lá quase, quase perfeito, né? Imagina como que eles faziam isso, né? Um conhecimento muito aprofundado. E eles achavam que é importante isso ter o corpo lá pra pessoa voltar. Quando a alma voltasse, entrasse no corpo de volta pra ele poder reviver. É mais ou menos o que passa naquele filme, né? Vamos ver. Imhotep. Coitado do Imhotep, né, cara? Depois a gente fala dele, explica quem ele foi. Ele não é um espírito mau. A múmia dele vai estar revirando o túmulo. Animal. Animal. Mas é bacana o que o professor falou, né? Porque assim, eles tinham essa questão de luxo, né, cara? Porque os egípcios, eles tinham mineração. Então eles encontravam, chegaram a encontrar ouro, malaquita, cobre, turquesa. O ouro não aparecia do nada pra eles, né? Não eram os ETs que chegavam e pagavam eles, né? Isso é o que você acha. Agora eu que tô fazendo, né? Teoria da conspiração. Os alienígenas podem muito bem ter vindo, dado riqueza e tecnologia pra eles, você não sabe. É, em troca de sexo, é. Em troca de sexo alienígena. Ah, eles criam areia. Aí eles pegavam areia. Eles chegaram e falaram, porra, agora a gente achou uma fonte de ouro, cara. Olha só, uma fonte de areia, na verdade. Nossa nave movida a areia vai andar que é uma beleza. Não, os ETs gostavam de fazer vidro, né, cara? Aí eu falo, vamos pegar esse povo em troca da areia aí. Ai, que animal. Bom... Mas é... Se recomponham. Por que, né? A gente pode perguntar. Por que os faraós ficaram famosos? Por que a história do Egito é contada até hoje? Não é só porque ela tá registrada, né, cara? Lógico que isso ajuda bastante. Mas acontece igual o professor falou aí, que eles tinham a tecnologia de mumificação, né? De conservação dos corpos. Que é uma coisa que eu sinceramente, não sei se hoje existe essa tecnologia igual eles tinham naquela época. Mas as pirâmides, a cidade de Mênfis, que é Mênfis do Egito, tá, gente? Não Mênfis no Tennessee. Foi a primeira capital erguida ali logo quando o Alto e o Baixo Egito foram unificados. É, e ela vive até hoje, pra quem não sabe, é a cidade do Cairo. As barragens que foram feitas ali pra conter as inundações do Nilo, pra cidade ficar sempre seca, também existem barragens até hoje, ou pelo menos ruínas da barragem. E aí, as pirâmides, né? Quem não conhece se mata. Então... Os caras souberam marcar o nome deles na história de alguma maneira. Não, então, as pirâmides, essas construções, só pra colocar aí, o Egito também é muito falado, porque antes de achar essa pedra aí de Rosetta e conseguir entender o que estava escrito, era um grande mistério, né? Ninguém sabia que tinha aquelas construções enormes, né? Com dezenas correspondendo a um prédio alto e acho que tem mais de 100 metros, né? Quanto tem a pirâmide? Nem sei. É, a mais alta, que é a pirâmide de Quéops, ela tem quase 150 metros. Seria aí um prédio de 50 andares. Então, né? Você vê uma construção de mais de 150 metros. Ninguém sabia porque tinha sido feita, como tinha sido feita. E aí achava as múmias, né? Nas tumbas, com as riquezas do Egito. Então, uma cultura, assim, que despertava muita curiosidade, muitas histórias malucas sobre as explicações. Pra que servia a pirâmide, por exemplo? Então, durante séculos, né, os europeus com contato ali com os egípcios, tinha essa questão e não tinha resposta, né, uma coisa que a gente sabe hoje, porque foi descoberta e escrita, senão talvez até hoje estava tentando descobrir para que servia. Aí ia ser igual aquelas coisas lá do Stonehenge lá, umas coisas assim que até hoje ninguém sabe o que serve. Então, os monumentos grandiosos, ninguém sabe. Eu gosto dessas histórias, assim, bem misteriosas, assim. A Ilha de Páscoa, Stonehenge, é legal. É, Stonehenge, na verdade, eu sei pra que serve, cara. Não serve pra nada. Os caras chegaram e falaram, vamos amontoar pedras gigantes só pra sacanear as gerações futuras. Que nem as estátuas gigantes, então, da Ilha de Páscoa. Falou, não tem nada pra fazer, vamos fazer uns moai grande aí, tipo. Gigante, só pros outros ficar perguntando pra que serve. Não, tipo, é decoração pra festa que a gente faz, velho. Larga aí. É só de sacanagem. É, mas no Egito mesmo, tem uma área até próxima ali de Gizé. Gizé, pra quem não sabe, Gizé, Saqqara, Abidos, esses lugares onde ficam as pirâmides, na verdade, hoje são pontos turísticos, mas antigamente eles eram cemitérios, né? São cemitérios até hoje, né? Eram necrópolis, onde as pessoas eram enterradas. E ali perto tem uma fortaleza, assim, com paredes de argila de 9 metros de altura, com nada dentro, sabe? É uma fortaleza que protegia nada. Não, não é assim. Protegia que, de repente, os faraós voltavam, né, cara? Voltavam bravos, tipo, tinha que separar os caras. Eles iam voltar todo mundo, não, mas né? Assim, é como se tivesse um quarto gigante com nada dentro, sabe? Só sobraram as ruínas das paredes, mas não tem nada, assim, não tem nenhum vestígio de que ali dentro tinha uma construção ou alguma coisa desse tipo. São coisas misteriosas. A gente sabe, assim, outras coisas que as pessoas acham, assim, né? Quando achavam o faraó, a tumba do faraó, na verdade, não tinha só ele lá dentro, né? Porque ele morria. Logicamente, o faraó não ia ficar igual se falando lá, lavando a mão, fazendo comida, né? Fazer as coisas, múmia dele lá precisava de ajuda, né? Então, existiam vários serviçais, assim, que eram presos lá. Alguns eram mortos, ou trancados lá dentro vivo mesmo, pra ajudar o faraó, né? E é uma honra, se você ir lá, o faraó morreu, você ia ser escolhido pra morrer junto lá, pra ficar servindo o faraó pela eternidade. Tá vendo? Hoje a gente reclama de ser mesário, né? Aí eu tenho aqui um túmulo do faraó Wadji, né, que é do antigo império aí, e foi encontrado aí na tumba dele 335 corpos das pessoas que estavam lá, que morreram junto com ele, né? Quando acharam a tumba dele estava intacta, né? E tinha lá 335 pessoas, ou corpos, né? Tinha morrido já. A hora que abriram tiraram, assim, o selo da tumba, os caras falaram, porra, até que enfim. Primeirinho pra ir no banheiro. Já faz 4 mil anos que eu tô esperando. Então, mas é interessante, assim, que o faraó tinha toda essa questão do ritual, né? Então, as pessoas que iam servir, lógico, tinha militares pra segurança, serviçais, todo o, pode ser assim, a corte ali do faraó, os criados do faraó, tá todo mundo ali. Tudo que o faraó precisava em vida, tinha algumas pessoas ali para ajudar ele. Morriam, quando ele morria, em ser enterrado, essas pessoas eram sepultadas juntas com o faraó aí nas tumbas. E achavam legal ainda, já era isso. Então, vamos falar um pouco sobre o motor do Egito, professor? A estrada que conduziu o Egito para o progresso. É, primeiro você colocou aí é que você tinha falado aí no começo, sobre os barragens, essas coisas, né? Os barragens? As barragens. O professor, pra quem não sabe, ele tem uma ascendência turca, tá? Então ele fala às vezes assim, os barragens... Os barragens egípcios eram importantes, né? Porque o rio é a única forma de sobrevivência que eles tinham, o rio. Até se coloca assim na história, só pra destacar a importância do rio, que na verdade se formou uma grande civilização por causa dessas dificuldades. Porque se os caras vivessem tudo de boa, assim, tranquilão, não precisava ter uma civilização centralizada com o governo. E o governo, na verdade, existia pra organizar o povo pra poder sobreviver nessas condições adversas. Como era antigamente em todos os lugares, né? As pessoas viviam em tribos, né? É. E aí, no Egito, por que saiu da tribo pra civilização? Porque o rio precisava ser dominado, de certa forma. O rio Nilo tem as cheias, né? Ele enche todo. Acho que todo mundo sabe isso, né? Mas quem não sabe... É, não, é bom falar. O rio Nilo enche, viu, gente? Enche muito. Ele enche e enche muito. É a época das cheias. Tem a época do ano lá, que eu não sei quando que é, a época dos cheias. Tem o degelo, né? Quem não sabe, também tem gelo na África. Tem as montanhas lá do centro da África, que elas derretem a neve e também ajudam a encher mais o rio Nilo. E as chuvas que estão lá no centro da África também, que é o lugar que tem uma floresta tropical, tipo a Amazônia, assim. Preparem um visual mental, uma montanha cheia de neve e uma floresta tropical na África, né? Cara, é, porque logicamente que a floresta tropical não fica em cima de uma montanha cheia de neve, mas... Não, sim, eu entendi. As pessoas também entenderam. A questão é assim, que a gente tá acostumado a ver no NatGeo, né, na Discovery, é savana, deserto, né, cara? Saara, né, cara? É, porque você vê na Copa da África do Sul, né, não sei se as pessoas perceberam, né, que os caras ficavam morrendo de frio, ficavam reclamando do frio, porque lá no inverno é frio, cara, é região de altitude, e lógico que eles não estavam na região mais alta, na África do Sul e tal. Nas regiões mais altas da África, tem montanhas com gelo pra sempre, né? Então, até uma preocupação lá, que com o aquecimento global vai acabar o gelo, vai secar os rios e tal, vão morrer de sede, essas coisas assim. Cara, mas isso aí é uma das coisas que acaba sendo pouco considerada com relação à história egípcia, né? Que é pré-história egípcia. Costumam dizer que a pré-história no Egito, sim, o Egito era um vale fértil. No Egito do Norte, lá o delta do Nilo, era um pântano com animais, plantas e água, né? E no alto do Egito, no Vale do Nilo, era coberto de vegetação e também tinha, assim, os dois muito característicos era o papiro, né? Que é a planta lá que a gente conhece não só pela produção do próprio papiro, mas por outras coisas que eles faziam. Com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, aquele trem foi secando tudo, né? Depois, com a seca, a população vai tendo que mudar para lugares onde era possível manter a vida sustentável, que é aquilo que a gente estava falando, pela pesca, pela cultura, pela agricultura também. Provavelmente a civilização começou a se desenvolver ali quando era um lugar fértil, né? Eles não iam chegar e falar, olha só que belo deserto, vamos ficar aqui, sabe? Então, aí sobrou a beira do rio Nilo, né? Que é o que o professor tava falando aí, com relação às cheias e às secas da margem do Nilo. Sim, o rio. É, porque o rio ele vai enchendo, né? E nessa época de cheia, eles aproveitam... Lá depois o rio volta pro seu leito normal, eles aproveitam toda a época de seca, acho que a cheia demora 3 ou 4 meses, uma coisa assim, e aí depois o resto do ano eles ficam fazendo canais, barragens, pra quando o rio encher de novo eles levar a água mais longe, represar a água. Então eles tinham uma tecnologia, assim, engenharia, muito avançada, coisas que só se foi dominar completamente, assim, no século XX, século... Agora, recentemente, né? Porque eles faziam barragens, como diz o Topeira, que estão até hoje. E eles usavam essas cheias como a época que o povo ficava sem fazer, né? O que, que eles faziam na época que o rio estava cheio? Eles ficavam fazendo pirâmide, ficavam fazendo essas outras coisas. O que, que a gente vai fazer? O rio tá cheio, construir uma pirâmide? Não, mas é verdade. O governo organizava aí trabalhos comunitários. Eles faziam os canais para levar irrigação, faziam barragens. E aí, na época que o rio esvaziava, eles iam lá... E plantavam lá, ficava tipo o rio enchia assim, não é uma margem curta, né? É algum algumas regiões são quilômetros de alagamento, né? É, assim, tipo um pântano. É importante dizer isso, né? Porque a gente fala assim, ah, o rio Tietê encheu, ele ficou 3 metros acima do nível, sabe? É, invadiu a avenida. Lá, tipo, ele ia quilômetros, tipo, 50 quilômetros de inundação, né, cara? É, uma região maior e os egípcios fazendo canais pra levar essa água, às vezes, mais longe ainda, né? E aí fechava a barragem pra água ficar lá e não voltar depois quando o rio esvaziava. Pra aquela água ficar lá mais longe e não voltar pro leito normal do rio. Fazer tipo uma represinha lá, alguma coisa assim. Nos diques, barragens. E aí isso, pra fazer tudo isso, alguém tinha que organizar, alguém tinha que pensar, alguém tinha que coordenar como que fazer os buracos. E aí vem o papel do governo. O governo vai organizando. E é interessante quem que é dono das coisas, né? É tudo do faraó. Tudo é do governo, né? O governo é o faraó, pode dizer. Que quem mandava de fato, como se disse aí, na verdade eram os sacerdotes, os religiosos, né? Já que falaram Deus, sacerdotes que cuidavam das coisas. E aí as pessoas, depois o governo distribuía os cereais para as pessoas. Em época que estava faltando comida, o governo dava comida. E em época que estava sobrando, o governo pegava para ele. Aqui é o contrário. É, aqui é o contrário. Depois que as pessoas começaram a descobrir como sobreviver, né, com o rio, eles pensaram, bom, precisamos escrever isso, né? Precisamos organizar agora. Tá começando a ter muita gente, a gente precisa organizar, precisa escrever de alguma forma. Os hierógrafos é interessante, né? Porque eles é uma forma de registrar mesmo. Surgiram como uma forma de registrar o que as pessoas trabalhavam, o que distribuía de comida para cada um, para a pessoa não pegar em dobro. É uma forma de registro do governo que surgiu, né? Como funcionava, né? Eles escreviam símbolos, cada símbolo é uma palavra, né? Mas com o tempo essas palavras foram assim, adquirindo um pouco outros significados. Então tá vendo aqui, ó, Deus Osíris. É Vós e Íris. Aí desenhavam um tronco, significava Vós, em egípcio. E o olho, que era Íri, que é o... Aí desenhavam um olho, significava Íri. Então do tronco. Mas o olho, significava Osíris, né? Ou Rosíris, como eles escreviam lá. E pra ninguém pensar que significava olho do tronco, aí eles em geral desenhavam um lado uma bandeirinha. Né, que é o significava um deus, pra saber que é o deus Osíris, não o olho do tronco. Então você vê assim como que é complicado entender essa escrita dos egípcios. Não sei se vocês entenderam, porque eu não entendi muito. Pra bem. Gente é meio complicado entender, né, cara, num país onde as pessoas chamam Keirson, Jussis Clay, Jussiele, com todo respeito às pessoas que têm esses nomes, Madison, né? Não, assim, mas são nomes que... Tecnicamente, a gente pode dizer que não tem sentido, né? É. Nos países que têm uma cultura própria, como os egípcios, os nomes deles têm um significado, igual a gente vê lá falando dos índios americanos. Ah, o chefe touro sentado, sabe? É porque o nome do cara é touro sentado. É o nome dele. É... Se você pegar o seu nome, você que está nos ouvindo, provavelmente ele tem um significado, a não ser que você se chame Jussiele, sei lá. Mas pra gente é meio complicado entender essa nomenclatura, né? O cara chama... Ah, o meu nome é o Sol que Brilha no Oeste, sabe? É, isso tinha um sentido, né? Assim, o nome não era um... Que acaba com o tempo perdendo o significado original, vai surgindo outros significados, né? Mas tinha um significado, quando surgiu, era igual os índios, né? Você colocou aí, o nome deles é um nome que significava alguma coisa. Muitas cidades hoje têm nome indígena que significava Pedra Grande, por exemplo, e aí o nome da cidade ninguém sabe. O mais legal é Anguera. O Anguera é um bandeirante famoso, né? Como os índios gostavam dele, a Anguera significa, acho que o demônio branco, o diabo branco, alguma coisa assim. E sabe o que é mais legal, cara? A rodovia Anguera começa perto da Bandeirantes. É, então. Isso tem tudo a ver com o Egito, cara, porque... Porra, mas super, cara. A Anguera termina perto de Minas, ali na ponte do Rio Grande. E que rio que tem no Egito que é grande? O Nilo. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre as pirâmides, que é o que todo mundo quer ouvir, na verdade. Eu já comentei aí que antes de pirâmide existia mastaba, né? Que era o túmulo, basicamente. Era um buracão no chão, né? Com os departamentos, os lugares para o corpo do rei morar, o corpo do faraó. E em cima uma construçãozinha pequenininha, que era feita de madeira e tijolo adobe. Pra quem tá aí pensando... É adobe? Mas é feito com Photoshop? Não, não era feito com Photoshop. Puta. Adobe é um tijolinho. É um tijolo de barro cru. É o pai do tijolo que tem na tua casa. Essa explicação é só pra quem tem menos de 15 anos, né? Se deu. Ah, cara, olha, eu te garanto que a maioria das pessoas com, assim, pelo menos a galerinha que vai estar ouvindo um podcast deve ser uma galera ligada em tecnologia. Se você fala Adobe, a primeira coisa que vem na cabeça do cara é Photoshop, não tijolo de barro cru, né? É, e com isso eles poderiam pensar, porra, mas a empresa dos caras é realmente antiga, né? Começaram fabricando tijolo. Boa, japonês. É, mas aí o primeiro passo pra, pra megalomania dos faraós, né? Foi quando eles construíram uma mastaba, que a mastaba era o túmulo embaixo, um templo em cima. Puxadinho. Então, é um puxadinho. Aí construíram a mastaba com um templo separado, uma casinha do lado, pro sacerdote, pros familiares fazerem as cerimônias. E aí começou, cada um querer fazer uma maior que a outra. E foi assim que começou a corrida pelo monumento mais legal. E a gente também tem isso, você vê a igreja católica nos séculos passados, aí fazia, a ideia é fazer toda a sociedade que ia ter igreja mais bonita, pra mostrar que era mais rica, melhor, né? Também revestida com ouro, né, cara? Sempre, né? O luxo tá ligado com a religiosidade, né? Hoje, inclusive, todo mundo quer ter uma casa mais bonita, né? É, construções monumentais. Antigamente é só igreja. Você vê Ouro Preto, por exemplo, quem conhece Ouro Preto, quem não conhece também é Zé. Mas é assim, tem um monte de casinha minúscula, né? Casinhas tal, as igrejas são grandiosas, assim, pro padrão das casas. São igrejas grandonas, um monte, assim. Cada grupo, os irmandades tinham uma. E no Egito, mais ou menos isso. Cada faraó queria fazer sua tumba mais bonita do que a outra, que o antecessor. Fala, eu sou o faraó que teve mais riqueza no meu governo, minha tumba é mais bonita que a sua. E igual vocês colocaram, cada um quer ter uma casa mais bonita, quer ter um monumento. E as igrejas fazem isso também, né? Pra mostrar que a igreja é melhor que a outra. Então é isso, as pirâmides é isso, cara. Aí, imagina assim, né? O que os caras descobriram? Eu fico pensando, né? Quando os caras descobriram pra que servia a pirâmide. É um grande mistério, assim, na humanidade, né? Quando descobriram aí as decifrar os hierógrafos, foi no século XIX, né? Eles descobriram pra que servia as pirâmides. Aí não sei se os caras acharam mais legal ou se perdeu a graça, porque tinha um mito sobre as pirâmides, que eram amaldiçoadas, as pessoas que entravam nas tumbas morriam. Tem uma série de histórias aí, né? É, ao contrário do que diz o Indiana Jones, se você entrar numa pirâmide, não vai ter mil armadilhas lá dentro, né? Você morre porque você é um lugar feito pra guardar pessoas mortas, é um lugar sufocante, mega apertado, e não é fácil entrar e sair de lá. Não é porque seja grande por fora, é que é grande por dentro, né, nas tumbas, então, apesar de que elas são grandes, né? A pirâmide, não sei se alguém já teve oportunidade de entrar em uma, meus queridos ouvintes, mas a pirâmide, na verdade, não tem nada, né? A construção da pirâmide, as galerias, as câmaras, o túmulo em si, fica tudo subterrâneo. É, são só pequenas entradinhas pela pirâmide mesmo, né? É, ventilação, mas era praticamente maciça de pedra, né? Era entrada de serviço, né? É, pirâmide de serviço. A pirâmide mesmo, a construção pirâmide que fica sobre a terra, é como se fosse o nosso túmulo de hoje, não tem uma lápide, uma cruz, assim? É isso aí, o deles era uma pirâmide de 150 metros. É a ponta do iceberg. É, não é isso que eu quis dizer, mas é isso aí. Mas é mais ou menos isso, mas a pirâmide não é um lugar pra você ficar andando lá dentro. Não, era um túmulo, porra. É um lugar, mas ela, apesar de ser muito grande, ela é maciça, ela não é oca por dentro, né? Ela é de pedra sobre pedra. É, as mastabas, que eram mais simples antes das pirâmides, elas tinham mais ou menos 20 metros de profundidade. E as pirâmides, muito mais. Então, pra você ver aí que não era assim, elas iam pra baixo, pra cima era só... É, pouquinho. Era só pra egípcio ver. Ai, meu Deus. E é legal porque, assim, uma das curiosidades aí é que, assim, os blocos tinham cerca de 40 toneladas, assim, cada bloco de pedra da pirâmide. E eles vinham de Assuan, né, que era, tipo, a 800 quilômetros de distância, no caso, por exemplo, da pirâmide de Gizé. E naquela época já havia sido inventada a roda, mas não tem vestígios de roldana nenhuma, de nada, pra colocar uma pedra em cima da outra. Então, aí vem a questão, né, cara? Discute-se muito a respeito disso, né? Como é que os caras carregavam um bloco de pedra de trocentas toneladas? Tem muito, assim, registro, assim, de desenhos em paredes, em pedras, assim, de, tipo, uma pedra em cima de uma espécie de trenó com, tipo, 10 mil figurinhas de homens, assim, em volta. Então, eles falam assim, precisavam de vários homens pra puxar de trenó. Mas tem uma outra vertente que é muito mais plausível, que eles tinham uma espécie de... Cara, como é que eu explico? É naves espaciais que traziam pedras. A movida areia. Naves espaciais com raio trator movido a areia, exatamente. Não é, cara, isso aí que você ia falar? Parabéns, professor, obrigado. Você devia colocar isso no seu currículo, cara, boa. Não, eu vi uma foto já, uma das teorias que tem, não sei se é essa que você vai falar, que você vai pensando, mas que eles construíam, assim, colocavam a pedra, a primeira camada de pedras, assim, pode dizer. Depois eles faziam uma rampa de areia e ia colocando a segunda camada de pedra em cima. Lógico que era pesado, muita gente puxando e tal, com rodanas, com rodas de madeira e tal. Aí depois, quando terminasse essa camada, eles faziam outra rampa de areia mais alta e montando areia pra subir, como se fosse uma rampa de areia em volta assim, de terra. Então eles faziam uma rampa e quando a pirâmide estava pronta de chegar lá em cima, eles só desmanchavam a terra que tinha ficado em volta, tava pronto. É, eu não sei se isso é plausível também. Isso não, isso é uma teoria, isso é uma das teorias. Porque pra subir um bloco de 40 toneladas, falou que mesmo se tivesse, não tinha como pôr um guindaste assim a 100 metros de altura, eles tinham que subir, fazer uma rampa de areia mesmo. Na verdade, tinha como pôr no guindaste, a questão é que não tinha guindaste, né? Eles usavam uma nave espacial com raio. Mas tem essa teoria também, que é os extraterrestres, cara. Mas é... Tem, sim, é sério. Uma das questões da areia que você falou, é que eles vão fazendo a rampa, pode dar margem pra aquela outra ideia que o Topeira falou, de que são 150 metros pra cima, né? Mas a tumba mesmo tá embaixo. Então os caras começavam a construir de baixo, vinha socando a areia, enterrava a parte de baixo. Tá aí, é uma nova teoria. É a teoria japonesa, não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Faz sim, claro ele que faz. Ele tá abalado porque a gente falou da China. Bom, mas enfim, é sério. Essa teoria que eu tenho é sério, assim, não é nada sobre... Na verdade, a das naves alienígenas também é séria, né? É. Tem gente que defende que é uma tecnologia alienígena. A sua é mais sem graça, vai lá, fala. Não, mas na verdade, é que a minha não é minha, né? Na verdade, eu vi isso num documentário há séculos atrás. Ah, você tava lá? Eu tava lá. O documentário passou há séculos atrás, olha o Heródoto. Cara, na verdade, eu tava lá e eu vi. Todos somos Highlander. É que ela, na minha opinião, é a mais plausível. Muito mais do que você carregar um bloco de 40 toneladas, arrastando ele sobre um trenó na areia, arrastar um trenó na areia, cara, não é simples. É uma espécie, é uma peça, imaginem uma melancia, certo? Certo. Agora você corta a melancia no meio. Certo. Então a parte de baixo é uma parte semi-oval e a parte de cima é reta. Eles pegavam essa parte reta e colocava na pedra. Então a face externa ficava ovalada. Certo. Você colocando uma peça dessa em cada lado da pedra, você tinha uma espécie de roda em volta da pedra. Aí eles iam rodando a pedra. E aí eles poderiam, assim, com muito menos de 10 mil pessoas, rolar um bloco desse gigante. Ah, sim, não, mas essa teoria aí que você colocou tem sentido, sim. Mas aí pra subir lá em cima, assim, do bloco, eles usavam rampas de... Faziam pra subir mesmo em volta da pirâmide, não iam subindo a pedra em cima das outras pedras. Eles faziam rampas que iam subindo em espiral em volta da pirâmide. É, ficava uma espiral em volta da pirâmide e eu tenho uns desenhos mostrando assim, a espiral, assim. E aí eles iam... Na verdade, quando a pirâmide ficava pronta, tava cheio de espiral, assim, mas eles colocavam embaixo a areia pra fazer essa rampinha assim, que ia subir a pirâmide. Tem mais sentido essa ideia. Apesar de fazer sentido, né, cara, no fundo, a gente nunca, né, jamais saberemos como é que foram feitos de fato. O fato é que eles fizeram, estão aí, as pirâmides de Gizé, que são as maiores lá, de a grande pirâmide, né, pirâmide de Quéops, a vermelha e a romoidal, eu acho, né, não vou lembrar agora o nome das três, mas elas são as únicas maravilhas do mundo antigo que ainda permanecem de pé, né, cara? Até hoje. Aí colocam-se, assim, a questão da engenharia, né, que é perfeito, os ângulos, a construção da pirâmide, pegar essas pedras, manipular essas pedras, cortar as pedras no tamanho certo, é uma coisa, assim, que tem um certo mistério aí, né, porque é um conhecimento de engenharia que nos séculos passados assim, não se teria, teria só hoje pra fazer assim, né, que você tem os blocos pra construir, fazer o tamanho certo, pra ficar uma pirâmide certinha, retinha, com os ângulos perfeitos. É, mas isso aí é um pouco prepotência da nossa época, né, cara? É, achar que a gente é melhor, né? De achar que a gente é melhor, falar assim, a tecnologia dos caras era o quê? Aqueduto, sabe? A nossa é microchip, a deles era aqueduto. Eles não poderiam saber disso. É, a ideia é que eles não tinham máquinas, né, de domínio da mecanização, né? A força mesmo, né? A força do motor eles não tinham. Então, você mexer com coisas grandes assim, é estranho, né? Como que eles conseguiam. É, mas aí entra justamente o que o Topeiro tá falando, né? É prepotência, cara. Porque até hoje a gente vê aí muitos estados ou países que sofrem com uma seca monstruosa. E, tipo, os caras lá conseguiam lidar com isso com um único rio, né? Olha o tanto de rio que a gente tem, a gente é servido por água e a população vai se fudendo, né? Detalhe, com um rio no meio do deserto. Exatamente, cara. E com relação, assim, às pirâmides, curiosidade, cara. Ao contrário do que a gente geralmente pensa, a mão de obra utilizada nas obras era de camponeses livres, não de escravos. Não que não tinha escravo no Egito, tinha, mas a escala de escravo era menor. O que acontecia era que o Estado egípcio, ele inventou a, como é que chama? Servidão real. Apesar dos trabalhadores serem livres, eles tinham que prestar trabalho gratuito nas obras estaduais, como forma de tributo. Imagina aí, então, você tendo que ajudar na construção do hospital da tua cidade para não pagar imposto. Isso até seria bom, né? Agora, imagina você ajudando a construir a nova prefeitura ou Câmara dos Vereadores, já, né? Tipo, não tem um efeito benéfico, né? Bom, Bom, então a gente até pulou aqui, né, cara? A primeira pirâmide, ela foi construída por Zoser, né? O faraó Zoser, ou Djoser, ou Djoser, ou seja lá como se diz isso em português, o correto seria Zoser mesmo. Na verdade, quem construiu a pirâmide pra ele, né, que na verdade a pirâmide era o túmulo dele, foi o primeiro-ministro dele, né? Como chamava o primeiro-ministro, o grão-vizir dele, japonês? Cara, não lembro. Chamava Imhotep. Não Imhotep, o espírito da vingança e crueldade que tem no filme A Múmia. Pô, mas sacanagem. Imhotep, o grande arquiteto, que até, sei lá, por mais de 2000 anos o cara foi considerado um deus, né, cara? E até os romanos, muito mais tempo depois, veneravam ele como cara foda. Assim, os romanos, que eram grandes engenheiros, né, veneravam Imhotep como um cara muito importante, que ele realmente foi. O que aconteceu foi que ele foi construir a mastaba do Zoser e fez, né? Construiu a parte de baixo, construiu a parte sobre a terra e falou: e se a gente fizesse outra parte aqui em cima? E fez. Aí ele pensou: e se a gente fizesse outra parte em cima dessa? E outra em cima dessa? E outra em cima dessa? E fez 6 pavimentos, um pouco menor que o outro, dando aquele formato de pirâmide. E que é chamado, foi a primeira pirâmide, né? Foi chamada pirâmide de degraus. Provando aí mais uma vez que os historiadores, eles são ótimos pra pesquisar e péssimos pra dar nome pras coisas, né, cara? Mas enfim, foi assim que surgiu a primeira pirâmide. A gente tá dando só uma introdução aqui nas pirâmides, pra não falar que a gente não falou, né? Que a gente vai fazer no segundo episódio um especial sobre as pirâmides. O que você acha, japonês? Eu acho bacana, cara, porque o Egito tem muita, mas muita informação pra ser passada. E a gente jamais conseguiria fazer em 1, 2 ou 3 episódios. Então, como você colocou, esse é um de N. É um de variável infinita, cara. Exatamente. Ah, e principalmente as pirâmides, né, cara? Que eu acho que é um dos pontos mais fascinantes, assim, do Egito. Foram mais de 100 pirâmides construídas e tem 80 ainda de pé, sabe? Não é? A gente às vezes vê aquelas 3 pirâmides de Gizé lá e fala assim: nossa, que legal, essas 3 pirâmides junto, né? Bacana a pirâmide, mas tem 80 pirâmides ainda, né, cara? E sobreviver 5 mil anos no tempo é muita coisa, né, cara? Tem que respeitar os caras. É que pra você ver como o professor falou, né? Ou como você falou, é a prepotência. Né? A gente sempre vai naquilo que aparece mais. As pirâmides de Quéops, Kéfren e Miquerino são as maiores, assim como a Esfinge, né? Que todo mundo sabe, né? Ou já viu a imagem da Esfinge. Uhum. Então acho que a gente tem sim que dar uma pincelada a mais de informação pro pessoal. Sim, é isso. Eu vou colocar aí no post depois uma foto que tem a Esfinge, a pirâmide e as pessoas passeando ali em volta. Só pra quem acha que a pirâmide é grande, né? Dá uma olhadinha e vê assim, relativamente a pessoa do lado da pirâmide. Que aí você vai ter uma noção melhor do tamanho que é aquela porra, cara. Exatamente. Então é isso, japonês? Parece que sim, Topeira. Ficamos por aqui, por enquanto, no Egito? Ah, vou tomar um solzinho, né? Com água de coco. Então é isso aí, galera. Abasteçam suas naves com areia e aguardem o próximo episódio. O próximo episódio sobre o Egito não será o próximo episódio. Não será daqui 15 dias, calma. Assim como a escravidão. Se você escutou o episódio de escravidão, o mesmo serve para esse. Sim, fica para um futuro próximo. Um abraço então, japonês. Até daqui 14 dias. Um abraço para você, Topeira, e pro pessoal. Falou, tchau. Tchau, professor. Professor? E foi embora com os ETs, cara. Bu dünya yansın. Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.